Alô, Pontinho, abração. É, aviões. José Mário Vidas. O Valsinho puxando fora. Essa quem sabe que é boa. Opção desse avião de CDs. Áudio e vídeo. Você é a maior paixão que eu tenho em minha vida. O amor bateu em minha porta, eu mandei ele entrar. Como se fosse um passarinho perdido no espaço, fazendo ninho nos meus braços que eu mandei pousar. Assim como Deus criou inverno e primavera, fez mulher e homem a bela e a fera, criou meu peito só pra te amar. Assim como Deus criou inverno e primavera, fez mulher e homem a bela e a fera, criou meu peito só pra te amar. Tem os olhos só pra vê-la, o meu mundo criou vida ao conhecê-la. Em meus braços quero tê-la, fiz o céu pra você ser minha estrela. Ó o tropeço apaixonado. Aviões do Morró. Vamos ao Leisão viver sem moral. É de Caraúba, Paulo Ferros. Obrigado pelo carinho com o avião. Para meu padrão Chagas. Você é o melhor domingo de sol e calor. É brasa que vem incendiando meu coração. Seu corpo se encanha no meu como se fosse a vida, fazendo ainda mais colorida minha escuridão. E quem ama alguém assim é um leão domado, um tigre sem garra, um peixe fisgado. A vida é tão curta pra tanta paixão. E quem ama alguém assim, não você tá, tá o Reinaldo Janequim, você me fisgado. A vida é tão curta pra tanta paixão. Tem os olhos só pra ver. Em meus braços quero tê-la, fiz o céu pra você ser minha estrela. Tenho os olhos só pra vê-la, o meu mundo criou vida ao conhecê-la. Em meus braços quero tê-la, fiz o céu pra você ser minha estrela. Rapazinho! Vai, menino! Galera do Tempero Cheiro, refrigerante forró. Tem mais um aí?